Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Nota 7. Cá estou novamente, e agora para lhe trazer mais música instrumental. Ora, ontem falamos de fado, hoje vamos falar de música variada, aliás, como pode perceber pela entrada do nosso programa. Começamos com Enola Gay, música dos OMD, aqui trazida por Mac Kruski. Vamos dar sequência à nossa emissão, esperando que aquilo que hoje lhe trago seja do seu inteiro agrado. Vamos dar seguimento à nossa emissão, depois de Enola Gay, música dos OMD, como disse aqui então, trazida por Mac Kluski. Vamos ficar com um tema também conhecido, como aliás serão todos estes temas são conhecidos. A música chama-se I Hear You Know. É uma música que é bastante conhecida, como disse, e que vamos então ouvir aqui na sua versão instrumental, peço desculpa. A música interpretada pelos Vangelis. Thank you. O grupo Hammer traz-nos mais um famosíssimo tema. Chama-se Crockett's Theme. É uma música que ficou celebrizada nos anos 80 e era originalmente um instrumental, aliás, como esta que acabamos de ouvir. Então, esta a música que vais escutar, que vai dar sequência ao nosso programa, nesta emissão, para 24 de outubro de 2010. E o Canal 2 está a caminho de completar 3 meses. Hammer com Crockett Team. Tenho mais dois temas para si nesta tarde, início de tarde, neste início de tarde, aqui no canal 2 da Rádio Antenoé. Ora, uma das músicas vai entrar as minhas despedidas. Vamos ficar, nos próximos instantes, com uma música que nos é trazida, imagino lá, por quem. Bom, vou dizer o nome da música, talvez para que seja mais fácil. Aliás, por quem? É difícil até adivinhar, mas a música é original de quem? California Blue. Exatamente. Do Roy Orbison. Esta música, que é tocada de uma forma muito bonita, na minha opinião, e que é então uma música que nos é trazida pelo Pirate Ricky King, o pirata Rei Ricky. Esta música, então, como disse, é tocada então, de uma forma muito bonita. À viola, aquela viola poderosa, com aquele som grave. Sabe, isto reporta-me precisamente à hora em que nos encontramos neste momento. Aquela horinha de almoço, em que estamos mesmo quase a almoçar, sabe muito bem. É um domingo. Aqueles domingos de ensino, não. Ora, está para chover, não está. Acima de tudo está frio. Portanto, é um domingo perfeitamente adequado a esta música. Ou a música adequada a este domingo. E eu então escolhia para si, antes das minhas despedidas. Não será a única tocada à viola, mas isso já são outras conversas. Daqui a pouco trago-lhe então mais uma. Mas por agora ficamos com a interpretação à viola, que lá está, do Pirate Ricky King, California Blue. E é assim, estimado ouvinte, que o nosso Nota 7 chega ao seu final. A edição de hoje vai mesmo ficar por aqui com uma música. É dos The Shadows. chama-se Atlantis, e foi o primeiro grande sucesso deste grupo. Este grupo, que aliás se dedica por inteiro, praticamente por inteiro, a este género musical e a este instrumento musical, a viola. Fazem dela, entre aspas, um gato-sapato, no bom sentido do termo. Dão uma utilização extraordinária à viola. Pois é. E é então assim que fechamos as portas a mais uma nota 7. Já sabe que é sempre um prazer estar consigo. Ora, desta vez não é exceção. Foi um prazer estar consigo, fazer-lhe companhia e. Enfim. Desejo então que tenha a continuação de um ótimo domingo, na companhia do Canal 2, já a seguir Sertanejo Pop Universitário. Às 19h, estou de volta com mais uma casa portuguesa. Atenção, que lhe trago músicas novas. Ficamos então por aqui com Atlantis, música dos The Shadows. Fique bem e tenha uma boa semana. Até ao próximo sábado.